cada homem, né, com a sua personalidade. Eu acostumei realmente pregar só em ocasiões muito especiais, mas desde que haja o pedestal para o microfone, isso tem nos ajudado bastante. Obrigado, meu querido. Antes de entrar no assunto desta noite, eu vi a irmã missionária falando, pedindo oração. Eu gostaria, os irmãos guardem esse nome, Susana Brown. Ela é uma missionária da Inglaterra. Ela trabalha com minha filha lá no Maranhão, na cidade de Arame, com os índios Guajajara. São 30 aldeias que existem lá. Minha filha está envolvida com os Kayapós e Anomamis, e agora com os Guajajara, há mais ou menos 10 anos. E no domingo, dia 17, eu fui pregar na igreja Batista da Ilha Quaraguatá, lá no Casqueiro. E quando cheguei em casa, meia-noite, o telefone tocou. E toda vez que o telefone toca de noite na casa do pastor, algo aconteceu. E foi dito e feito. Ela lá de Arame, a esposa do pastor, informando que a missionária, essa inglesa, que trabalha na equipe com a minha filha, porque essa cidade é muito precária, o único meio de transporte lá é ou a bicicleta ou moto. E ela estava indo para uma das aldeias, domingo de tarde, dia 17, e furou o pneu da frente da moto. E ela não controlou a moto. Então ela caiu, ela estava de capacete, o capacete raspou assim no asfalto, mas muito precária a estrada. E ela caiu com quebrou 7 costelas, sendo que as costelas perfuraram os 2 pulmões dela, e mais o baço. Essa missionária, ela é bem grande assim, sabe? Ela é forte, bem fofinha. E ela está, acho que, uns 15 anos aqui no Brasil, fazendo seu ministério. Uma bênção a vida daquela irmã, né? Nós agradecemos demais porque ela pertence à equipe da minha filha. Então chegou a notícia. Na hora que aconteceu isso, a pegaram, levaram para uma cidade chamada Grajaú, mas sem condições nenhuma, ela foi para outra cidade e hoje ela está num hospital lá na cidade de Belém. O médico tirou fora o baço dela, né, e colocou 2 drenos aqui para tirar o sangue dos pulmões. Ela está nas mãos de Deus. Então, os irmãos, lembrem, levem para casa, orem, coloquem diante de Deus, que Deus restaure a vida da Susana. Ela é uma bênção, ela e outra missionária, a Brigitte, que é da Alemanha, e tem mais minha filha e mais um casal lá. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem lembrando, sabe, Susana Brown, ela está nas mãos de Deus, ela está agora lá na cidade de Belém do Pará. A missão dela, a agência missionária, fretou um avião para pegá-la na cidade lá e levar até Belém, onde tem mais recursos. Então, os irmãos, coloquem diante de Deus, nós agradecemos realmente essa força que os irmãos vão dar, orando, sabe? A Bíblia fala assim: operando Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível, poder de Deus. Os irmãos têm a ordem do culto aí, está aí Salmo 14, versículo 1. E a Bíblia diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Salmo 53 também é igualzinho. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Imagine o seguinte: eu sei que uma grande parte dos irmãos aqui possui carro, automóvel. Grande parte aqui é motorista. Mas uma grande parte não sabe nem como funciona o motor. Nós chegamos lá e batemos na chave, vai ligar o carro, o motor de partida que funciona a eletricidade, vai acionar os pistões do carro. Na hora que o pistão está lá em cima, há uma faísca na vela, que é agora feita por computador, a injeção eletrônica. Dá a faísca ali, aí desce o pistão. Por que dá essa faísca? Porque Existe uma pecinha que quando você liga o motor, que antes chamava dínamo e hoje é alternador. Esse alternador funciona assim: quando você liga o motor, ele gira, ele produz energia que vai para a bateria do carro. Então imagina aqui, desde que eu coloque gasolina ou álcool no carro, esse ciclo vai sempre se repetindo. Motor girando, passando para o alternador, que produz eletricidade, energia que vai para a bateria, depois a bateria volta para as velas, o sistema elétrico do carro. Mas vai chegar uma hora que vai faltar o álcool ou gasolina. Então você vai ter que se reabastecer o carro. Eu vou dar uma receita aqui, principalmente para a juventude, para você ficar bilionário. mas qualquer pessoa, mas como até hoje os maiores laboratórios do mundo não conseguiram fazer isso. Imagine o seguinte: um carro, como eu falei, com motor a explosão, e você tira o motor a explosão, que funciona álcool a gasolina, e coloca um motor elétrico. Veja só que interessante. Você vai, liga o carro, né? Aí ele vai funcionar, o motor elétrico. Esse motor elétrico vai acionar o alternador, que por sua vez vai gerar eletricidade, energia que vai para a bateria. Aí essa energia da bateria vai ser lançada no motor elétrico. Então eu não preciso mais de combustível. É um processo contínuo. Isso chama-se moto perpétuo. Isso é o maior sonho da humanidade. Se você inventar isso, você vai ficar, nem sabe onde vai colocar o seu dinheiro, porque é uma patente que vai dar direito no mundo todo, no mundo todo. Mas só que os maiores laboratórios do mundo, é provado que o consumo do motor elétrico é maior do que a eletricidade que ele produz. Então vai chegar um tempo que a bateria não vai ter mais eletricidade e o motor para. Isso, se acontecer, seria um motor autossuficiente. A irmã Laureana, quando me telefonou 3 vezes, ela disse: pastor, o senhor tem utilidade da mensagem e o texto? Eu falei: tenho. E os irmãos estão vendo aí. É possível o homem viver sem Deus? Porque se eu agisse da mesma maneira que eu penso com um motor elétrico, o homem poderia ser autossuficiente, não precisar mais do Criador. E eu quero pensar exatamente isso aqui com os irmãos aqui esta noite. Os irmãos que têm mais uma experiência na vida sabem, talvez alguns lembrem, tu não. A Rede Globo apresentou, talvez uns 20 anos atrás, uma série chamada Cosmos. Cosmos. Essa série é só de astronomia, astrofísica. E foi baseada num livro de um autor, de um astrônomo, astrofísico, chamado Carl Sagan. Ele já morreu. E esse homem, ele escreveu vários livros, dentre eles Cosmos, Poeira nas Estrelas e Dragões do Éden. E nenhum deles ele cita Deus. Ele era um ateu convicto, sempre pregava, ensinava, doutrinava que Deus não existe. Ele cria o seguinte, a doutrina dele, que todos nós que estamos aqui, a humanidade toda que está sobre o planeta Terra, nós somos oriundos das estrelas. Por quê? Porque as matérias, os minerais que nós temos no nosso organismo encontram-se nas estrelas. Por exemplo, o Sol. Eu não estou dando aula de astronomia aqui nem de física, mas isso tudo Deus sabe. Sabes que no princípio a Terra é chamada o sistema que nós estamos, sistema solar, de geocêntrico. Geo do grego, Terra. Então a Terra que era o centro do universo. Aí as pessoas foram estudando e acharam que não, que nós estávamos em uma órbita em redor do Sol. Por isso que o sistema solar nós chamamos heliocêntrico, porque esse gás heliocêntrico que existe no Sol, ele foi descoberto no Sol, na estrela Sol, depois aqui na Terra. Aí chamou-se sistema heliocêntrico. Então o que pregava Carl Sagan. Ele dizia que nós somos oriundos das estrelas porque aqui há milhões de anos veio uma civilização aqui e deixou a semente humana aqui. E que essa civilização, os famosos ETs extraterrestres, eles... irmão, toda vez que o irmão vê uma pessoa que defende a existência de uma civilização fora do sistema solar, em outra estrela, ele sempre defende, por quê? Porque eles acham que uma civilização fora é uma civilização que já venceu a guerra, venceu as doenças, venceu todas as dificuldades e pode viver eternamente. Então ele pregava assim, que nós somos, porque veio uma civilização e nos colocou aqui na Terra. Aí alguém perguntou um dia assim para Carl Sagan: olha, por que o senhor, com tanto preparo intelectual, várias faculdades, entende de física, matemática, o senhor defende essa tese? Que nós somos oriundos de uma civilização que esteve aqui na Terra. E o senhor não aceita Deus? Ele falou assim, ele foi curto e grosso e falou assim: sabe por quê? Porque eu queria que eles viessem, saíssem de lá e viessem nos ensinar a viver. Nos ensinasse a viver. Parece, sabe, irmão, isso não tem, que nem a irmã falou, Cristo salva, parece que isso torna-se natural. Mas isso tem uma profundidade extraordinária quando ele disse isso. Sabe, há 2000 anos atrás, veio um homem do céu aqui, trazendo uma doutrina de relacionamento entre nós, os homens, se nós apenas o cumpríssemos. Eu digo com a maior sinceridade entre os irmãos, todos os nossos problemas não seriam resolvidos porque nós somos pecadores, mas uma grande parte das nossas dificuldades, nossos problemas seriam resolvidos. Um homem chamado Jesus Cristo, lá em Mateus 24, 35, ele fala assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E isso tem uma profundidade extraordinária. Jesus falando, os céus e a terra, até hoje ninguém sabe aonde vai o universo. Não se tem possibilidade de medir. Então, mas ele falou que as palavras dele. O relacionamento humano, olha, marido e esposa, os pais com os filhos, você no trabalho, o patrão com você, se seguíssemos esses princípios estabelecidos, os 10 mandamentos nunca foram superados e nunca serão. Como relacionamento, como paradigma, sabe, modelo para relacionamento humano. Nunca foram e nunca serão. Porque o autor dele é eterno. Você compra um computador hoje, aí tem um manual, daqui a uma semana já está superado. Tem o teclado aqui. Vai lá na loja, não tem muito mais superior do que esse, com muito mais recurso. Vai sempre passando para trás. Sempre, sempre. Mas a Bíblia não. A Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero pensar com os irmãos exatamente. Então uma pessoa que nem Carl Sagan, isso a Bíblia fala assim, o que é um nécio? Nós vamos no dicionário e vai ver lá, nécio é tolo, bobo, sabe, sem juízo, sem miolo, ímpio. Veja aí, irmão, Salmo 10, versículo 4, só o irmão voltar um pouquinho, diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, todos os seus pensamentos são, não há Deus. Não sei se a versão dos irmãos estão usando a NVI, né? Não sei se está igualzinho, mas a Bíblia trata de ímpio, aquele que diz não há Deus. Mas o homem, nós dependemos de Deus. Vamos pensar aqui. Todos nós que estamos aqui nesse momento, nós nascemos porque Deus permitiu. Não há possibilidade humana de uma geração de um ser através de duas células a não ser pela vontade de Deus. Eu estou aqui num tempo que existe, a maioria das pessoas são adultas e não tem inconveniente nenhum de eu falar isso. A célula masculina, que é o espermatozoide, a feminina, o óvulo, é um milagre que há. Quando os dois se juntam ali, e são duas células, elas fazem assim, ó, se contrai, aí 4, mais outra contração, 8, 16, 32, 64. E cada vez, agora, como é que essas células sabem que vão ser dente, vão ser cabelo, vão ser ossos, vão ser mão? Ali há uma mensagem estabelecida pelo próprio Deus. E agora o homem está descobrindo no projeto genoma, nas células, os cromossomos, extraordinário. E a Bíblia diz assim, aqui, no Salmo 139, versículos 13 a 15, ele diz assim: pois tu me formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mão, da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Talvez a Bíblia dos Irmãos, NVI que eu tenho em casa, diz assim, embrião, que agora como está descobrindo isso, as células embrionárias. Mas aqui está dizendo, sabe, o nosso nascimento, nós irmãos, porque nós dependemos de Deus para a nossa existência. Não há nada nesse mundo que possa, sabe, mudar essa questão da vida não ser em Deus. E é interessante, mesmo o homem que diz que não crê em Deus, dentro de si, como diz a palavra assim, olha, a minha alma o sabe. Você pode negar, mas interiormente, quando você começa a raciocinar, você sabe que nós estamos aqui porque Deus assim o permitiu. A Bíblia usa, quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou, essa é a palavra amor do grego, é uma palavrinha que, por exemplo, para ser mais claro, eu sei que aqui, jovem que estuda biologia, a biologia é a ciência que estuda a vida, bio do grego quer dizer vida, e biologia, ciência, estudo, tudo isso. Mas quando a Bíblia fala assim, olha, porque Deus amou o mundo, amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, aí a Bíblia não trata mais como bio, trata como zoé, que é uma vida muito mais profunda do que simplesmente a vida biológica. É extraordinário isso, Deus falando, sabe? Por isso que Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita em hebraico, Velho Testamento, com exceção do livro de Daniel, e mais o Novo Testamento, em grego. A origem, nada do que foi escrito na Bíblia foi escrito aleatoriamente, mas porque existia uma mente extraordinária, a mente de Deus, passando essa ordem. Então, nós estamos aqui porque Deus permitiu. O profeta Isaías, no capítulo 29, 16, ele diz assim: eu estou estreando isso aqui hoje, eu já perdi 3 óculos, por isso que eu estou me atrapalhando de vez em quando com essa coisa aqui. Eu já deixei meus óculos 3 vezes, 3 igrejas que eu vou pregar, e acabo esquecendo e ninguém acha. Então eu ganhei isso aqui e falei, eu vou começar a usar isso, porque assim eu saio da igreja com ele pendurado no pescoço, não tem problema mais de perder. Ele diz assim, Isaías 29, 16: vós tudo perverteis, acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga ao seu artífice, ele não me fez, e o vaso formado diga, de quem o formou? Ele não tem entendimento. O homem dizendo isso. A nossa formação, a nossa origem está, nós nascemos porque Deus nos permitiu isso. E ninguém nesse mundo pode fazer. O homem não consegue criar do nada nada. Uma redundância. Não é? Deixa eu perguntar aqui, tem muito irmão que gosta aqui de nectarina, né? Polcã, pimentão. Mas isso assim não existia na natureza. Isso foi o homem, a biologia, com enxertos. Aí você fala, vai na feira e fala assim, olha nectarina bonita. Aí o cara fala assim para você, isso não existe, não. Isso foi invenção do homem, o homem que criou. O homem apenas manipula o que Deus estabeleceu. O homem não cria do nada. Quem cria é só Deus. Lá em Gênesis, há uma palavrinha do hebraico que diz assim, bara. Quando Deus diz assim, haja luz e houve luz. Deus é o único que cria do nada. Mas ninguém. Nós apenas manipulamos. Quer ver uma prova disso? Já viu fibra? Tergal, nylon, lycra. Essas fibras não existem na natureza. Isso foi manipulação do homem na petroquímica. Por isso que a irmã ou irmão que um dia queria passar roupa e você pega o ferro elétrico, tem assim, ó, tergal, nalho, e tem linho e algodão, temperatura máxima. Linho e algodão é fibra natural. Se você pegar uma calça, qualquer roupa sua, está escrito lá, tergal, e você passa o ponteirinho e põe no algodão, quando você encosta, olha, queima, derrete, porque isso aqui é fibra sintética. Foi criada, inventada pelo homem, mas manipulação na petroquímica. Então o homem não cria nada, aparece. Mas o princípio que o homem faz é usar o que Deus já deixou. Simplesmente isso. Então o homem não cria absolutamente nada. Nós vivemos porque Deus permite. Isaías 42:5, ele vai dizer, o profeta vai dizer assim, que Deus é que dá o espírito e a respiração para o povo que anda sobre a face da terra. Ele diz lá, ninguém aqui pensou, estou aqui, já pensou se o oxigênio para? Acabou o oxigênio? Ninguém pensa nisso. Mas porque Deus estabeleceu leis que dá o oxigênio, aquilo que nós respiramos, e nós não precisamos fazer absolutamente nada, nós é que temos estragado. Hoje que nós fazemos assim, ar poluído, água poluído, alimentação poluída, o homem que estraga. Então a nossa existência, vivemos porque Deus permite, o fôlego da vida foi dado por Deus. Gênesis, capítulo 1, 29 a 30. O Moisés fala assim, que Deus disse que cada um se produzisse conforme a sua espécie. Então as plantas, os animais, tudo isso. Eu moro lá na Praia Grande. Eu não sei se os irmãos sabem onde é a Prefeitura 9. Agora construíram uma saia lá. Um açaí ou açaí. Eu acho que é açaí, porque não tem acento no último I. E meu vizinho, ele é lá do norte. E ele disse que ele tinha roça quando ele era lá. Então, tem um canal, entre o canal e a rua, tem uma boa área. Ele limpou, capinou tudo e plantou vários pés de feijões lá. Feijão, melancia, bananeira, plantou lá. E brotou, foi legal. E eu digo para os irmãos, eu nunca tinha visto pé de melancia ao vivo. É incrível como a melancia se desenvolve. Começou assim, uma noite, uma bolinha de pingue-pongue, no outro dia já está assim. Ontem ele pegou quatro delas, assim, grande. Pegou por quê? Porque ele estava com medo, porque as pessoas, o pé de melancia se esparramou lá e saíram quatro melancias, e ele cobriu com mato, com papel, mas o pessoal passava lá para ir para a praia e levantava para ver. E ele ficou assim, eles vão roubar. Aí ontem eu estava lá com meu neto falando, vô, o seu bandeira aqui deu a melancia mais verde. Só estava começando a ficar, ele cortou tudo, grande assim já, mas com medo que o homem vê o pecado fosse lá e destruísse isso, né? Mas quando ele plantou ali, irmãos, a gente poderia dizer assim, jogou a semente lá de melancia sequinha do feijão e dizia assim, caroço de feijão, eu não quero que você germine, eu não quero, mas ele vai germinar. Eu não quero que você cresça, floresça e dê vaginha ou dê mais a melancia, dê a fruta melancia. Mas o fato que isto está fora do nosso controle, a nossa alimentação, a nossa respiração, é porque existe um ser superior, Deus, que nos fornece isso. Nós temos que fazer, só colocá-la na terra. A biologia, falando mais da biologia, a biologia diz assim, que quando você lança semente lá na terra, sequinha, ali acontece um milagre, chamado germinação, que eu não posso controlar, e ninguém neste mundo pode controlar. Eu posso até pensar, mas o fato que a semente, o arroz, o feijão, vai tudo crescer e dar o fruto para a alimentação do homem. Porque a Bíblia diz que Deus diz que cada um que produzisse conforme a sua espécie. Você está aqui alimentado. Nós não queremos nem saber. Não sei qual é o processo dos irmãos, mas a vida que nós temos da igreja, e aqui tem cantina, vai comer alguma coisa, vai para casa, vai lanchar. Você não quer nem saber o que está acontecendo aqui dentro. Né? Você já pensou se você comesse um pastel, um refrigerante, e você começasse a subir e fazer assim, uau, uau, que é o movimento da digestão aqui. Nós fazemos assim, ó. Essa superfície aqui, essa junta dos dedos, assim, das pernas, o polimento aqui, não existe que o homem consiga fazer isso. Você já pensou? Só que às vezes quando surge alguma doença, né, artrite e reumatismo, você vai, aquele negócio todo lá de dor. Mas isso tudo em função do pecado, que arrasou com a obra de Deus. Mas Deus vem em Jesus e nos dá a vida eterna, que nós não vamos precisar mais desse corpo. Então a nossa existência sobre a face da terra, sabe, o ar que respiramos, a alimentação, é proveniente de um Deus que nos ama. Extraordinário isto, o amor de Deus. E assim sendo, a nossa vida está nas mãos de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Sabe, a nossa existência está nas mãos de Deus. O período que nós estamos aqui, veja bem aí, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo. Eu sei muitos versículos de cor, mas eu gostaria que os irmãos guardassem isso aqui. Salmo 139, versículo 16, principalmente a parte B. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, o embrião. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Sabe o que significa? Deus, eu nasci aqui e ele disse assim que ele ia dar tantos dias para mim, mas eu não sei até onde eu vou. Aqui fala que antes que ele existisse, ele já nos deu. Eu digo assim: existe uma fila da morte. Existe. Só que eu não sei em que lugar da fila eu estou, como ninguém aqui sabe. E olha, não adianta ser jovem, não adianta ser adolescente, não adianta ser criança. Todos nós temos esse encontro com a morte. E a gente pensa assim: existe uma fila da morte. Os irmãos já viram, vão no hospital visitar um irmão, uma pessoa que está terminal já. Aí você chega no ouvido do irmão e fala assim: irmão, por favor, meu irmão, dá para eu ir na frente do irmão? Deixa eu ir na sua frente. Vem para cá, eu quero passar na sua frente. Não fala nada. Nós furamos fila de ônibus, fila de banco, né? Mas a fila da morte, você quer estar lá no último lugar. Só que a Bíblia está dizendo que Deus já deu os dias para cada um de nós, e todo mundo ele deu. Antes dele existir, ele já deu para a nossa existência. E eu, cada minuto, sabe, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada ano que eu, cada mês, cada ano que eu vivo aqui na terra, eu estou me aproximando daqueles dias que Deus me deu. Quer queira, quer não. Quer aceitemos, quer não. Quer gostemos ou não. Por quê? Porque há um Deus que controla tudo isso. Um ser superior que deu a vida a cada um de nós. E eu estou aqui e os irmãos estão aqui porque ele permite que nós ficássemos aqui. Deus sabe de tudo. Eu acho que os irmãos já viram essa ilustração. Deus sabe do nosso passado. Deus sabe do nosso presente. Deus sabe do nosso futuro. Ele sabe. O homem, nós o homem, aqui é o presente. Aqui é o presente que nós estamos vivendo aqui. Quando eu falei, essa palavra que eu falei já está no passado. A vida é assim. Aqui é o nosso passado e aqui é o futuro. O passado nós lembramos de muitas coisas. O presente nós estamos vivendo. E o futuro, na realidade, nós não sabemos nada. Mas para Deus, Deus vê assim. Veja, Deus vê assim. Então, por isso que nós temos que, sabe, crer na existência de um Espírito superior que nos otorgou a vida e que, da mesma maneira que foi dada, ela vai ser tirada. Nós dependemos de Deus. A Bíblia é clara sobre esse aspecto. Nós vivemos, nós existimos, é pela misericórdia e amor de Deus para conosco. Por isso, meu querido irmão, Jesus Cristo, a maioria que eu sei que é crente em Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós temos que estar vigilantes pelas coisas que estão acontecendo. Eu estou assinando uma revista chamada Super Interessante, e é a do mês passado, é do mês passado, janeiro, veio dizendo as descobertas dessa década. E o repórter, ele fala uma coisa assim, dizendo assim: olha, muitas pessoas não perceberam de tantos avanços da tecnologia, estão vivendo, não perceberam. Sabe lá em Mateus 24, Jesus falou assim: olha, assim como foi no dia de Noé, casava-se, dava em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. E veio o dilúvio e eles não perceberam e pegou a todos. O crente, até a tecnologia, tem que levar você a depender de Deus. Nada, absolutamente nada do que acontece está fora do parâmetro de Deus. E cada vez vai descobrindo umas coisas extraordinárias. Deus está no controle. Ele manda os seus avisos. Quantas preocupações nós temos com as coisas que vão ficar aqui nesse mundo? Quantas coisas? Eu estou há 4 anos na igreja, primeira igreja Batista de Santos, e a última Copa do Mundo, não sei se foi a última, foi aqui quando o Brasil foi campeão na Alemanha. E eu não sei como foi aqui que os irmãos viram isso. E o jogo final foi às 9 horas da manhã. Brasil e Alemanha. Que nós ganhamos de 2-0. Fomos campeões. Eu lembro, minha filha, nessa época, ela estava em Trindade de Caiapó, lá em Altamira, no Pará. Ela telefonou e disse assim: ó, pai, tem várias igrejas que fecharam de manhã para os crentes ficarem em casa para assistir o jogo. Igrejas levaram televisão para o santuário e foi colocado na frente para os irmãos torcer vestido de verde e amarelo. Aí o Jornal Batista publicou um artigo dizendo assim: nesse dia, em muitas igrejas, não se ouviu louvores, hinos, pregação, leitura da palavra, mas irmão fazendo assim, ui, passou, foi quase que... Assim, o pastor escreveu um artigo no Jornal Batista. Isso. Meu querido irmão, é Jesus Cristo, você é crente em Jesus. Você sabe, você conhece, que a idolatria, a prostituição e adultério na Bíblia não é simplesmente o ato. O velho, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, estudamos sobre o ano passado, sobre a monarquia em Israel. E Deus fala assim: vocês se prostituíram porque vocês foram diante de outros deuses. Vocês adulteraram. Então aí o adultério não é o ato físico nem a prostituição, mas o fato de nós colocarmos alguém para dirigir a minha vida, a sua vida, a nossa vida, que é não ser Deus. A idolatria na Bíblia também não é só a adoração de ídolos. Aquilo que eu coloco entre Deus e mim, aquilo tem prioridade. Jesus falou em Mateus 6,24, dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um ou agradar ao outro. Não poder servir a Deus e a Mamom. Mamom é o Deus da riqueza ali. Mas Jesus falou isso porque os apóstolos, o povo estava preocupado com o que ia comer, com o que ia se vestir. Aí ele diz lá em Mateus 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, primeiro, né? Mas tudo aquilo que nós colocamos, irmãos, que é um empecilho entre mim e Deus, é a idolatria que está comandando a minha vida. Sabe? Nós como crentes, essa mensagem a gente estudou para a hora com o intuito de alcançar corações não salvos. Mas às vezes nós, os crentes, estamos vivendo como se Deus não existisse. A nossa preocupação só com as coisas terrenas aqui. Aí na primeira igreja o pastor Odilon, quando foi essa Copa do Mundo, ele falou: irmãos, por favor, vai ver a Escola Bíblica Dominical, o culto de manhã, venham aqui. Isso aqui tudo vai ficar, isso aqui não vai ter nenhum proveito, nada para o galardão que você vai ganhar, muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Nós citamos essa passagem para o incrédulo, mas ela serve para nós. Às vezes nós colocamos pessoas no meio, alguma coisa que não é Deus. Lá em Apocalipse 3:20, as cartas, as igrejas, ele fala assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, nós usamos, não é pecado usar essa passagem para evangelização das pessoas. Ó, você deve abrir o coração para Jesus, você é que tem a chave para abrir, para ele entrar, ele não vai arrombar, dizendo isso, o amor de Deus. Mas essa carta foi escrita para crentes, para uma igreja. Para uma igreja. Às vezes nós vivemos de tal maneira, como se Deus não existisse. A nossa vida está muito terreno, o negócio meu é tocar, é ter, sabe? E pelo espiritual, absolutamente nada. E finalizando, nós dependemos de Deus para a nossa salvação. Isaías, o profeta Isaías, que é um dos meus preferidos do Velho Testamento, o livro, lá no capítulo 43, ele vai dizer, Isaías 43, 11, 13, ele diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei os teus o Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sabe, nós estamos aqui, creio que a maioria, com certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Com certeza que quando você morrer, você vai para o céu. Eu já contei aqui, mas vou repetir isso aqui. O pastor chegou na igreja e falou assim, que nem então chama, falou assim: quem quer, quando morrer, ir para o céu, levante a mão. Quem quer ir para o céu, quando morrer, levante a mão. A igreja toda. Teve irmão que levantou até duas mãos assim. Eu quero, eu quero. Aí ele falou assim: quem quer ir agora? Aí a... Deus, eu estou me preparando para o casamento, Deus. Eu estou ajuntando dinheiro aí, tem que comprar um carro, esse negócio todo. Não. Deixa eu ir para o céu mais tarde, não é? Mas sabe, quando a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos estão aqui salvos pela fé, é crendo na palavra. Quando Jesus falou lá em João 5:24, falou assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe, em verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Uma pergunta para a igreja, para o centro: quem foi que enviou Jesus? Parece a Santa Casa, mau silêncio. Quem foi que enviou Jesus? Está respondendo ou está perguntando? Você fala assim: quem foi que descobriu o Brasil? Aí você fica: foi Pedro Álvares Cabral? Você responde com a interrogação. Foi Deus. Quem enviou Jesus? Gálatas 4:4: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Foi Jesus quem enviou. Foi Deus quem enviou Jesus a este mundo. Não é? Então nós dependemos dele, irmão, para ser salvo. E a Bíblia é claríssima. O plano de salvação só podia ser planejado por alguém que nos conhece profundamente, sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, mas ele nos ama. Quando Paulo escreveu lá em Romanos 5:8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado é aquilo que Deus abomina, detesta. Mas aí João, a primeira epístola de João 1:7, ele vai dizer assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só, unicamente através de Jesus Cristo, que ele pode anular o efeito do pecado e a separação. A Bíblia fala aqui que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é, sabe, a nossa dependência de Deus. E nós estamos aqui, irmão, porque aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há necessidade de qualquer coisa que nós fizermos. Por exemplo, eu fui um tempo lá em Barretos e conheci um irmão que trabalhava nas minas de diamante lá na África do Sul. E ele estava dizendo como é o processo de revista extraordinário, balança, raio-x, uma porção de coisa que o homem tenta, gente até engole diamante, sabe? Para passar na revista. Até os homens inventaram raio-x para ver o estômago do cara. Assim, pedra preciosa. Aí ele falou, ó, pastor, é extraordinário o valor do diamante. Mas se alguém dissesse assim, Deus, eu quero comprar minha salvação. Eu tenho todas as minas da África do Sul de diamantes são minhas. Eu vou pagar com esse diamante. Aí Deus ia falar assim, eu que fiz o diamante, o que adianta? Eu planejei isso, você descobriu agora. Uma impossibilidade. Alguém faz a mega cena sozinho. Hã? Que meu amado em Cristo Jesus, não deixe se levar. Eu estava na Igreja Batista do Horto, fiquei 10 anos lá. Então, preparando um grupo de irmãos para serem batizados, para fazer a profissão de fé. Aí eu perguntei para o irmão lá assim, irmão tem algum vício? Normalmente, quando nós falamos assim, a pessoa pensa em fumar, beber, esse negócio aí, vício, é isso. Mas foi o Espírito Santo de Deus. Aí eu falei, o irmão joga na loteria? Aí ele falou assim, como a inocência. Ah, pastor, de vez em quando eu faço uma fezinha lá, porque a coisa está preta, a coisa está feia. Aí nós tivemos de orientá-lo, sabe? Eu estou fazendo isso porque se uma pessoa ganhasse sozinho na Mega Sena, para mais de 100 milhões de reais, para render por dia, milhares por mês, 300, 400, 500 mil reais, sem terminar o que você tem lá, e você diz assim, eu quero comprar minha salvação com esse dinheiro. Deus ia dizer, não, eu que capacitei você a inventar o dinheiro, eu que te dei inteligência. Por isso que a Bíblia fala assim, né? Porque de graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Efésios 2:8-9. Então nós fazemos, o 10 fala assim, as quais foram preparadas para que andeis nelas. Então o crente pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Nada absolutamente, desculpa, nada. Deus estabeleceu. Então, meu querido, que você que está aqui, não tem certeza para onde vai. Nós dependemos de Deus quando nascemos, a nossa existência, a nossa alimentação, a nossa vida é dom dele. E acima de tudo, nós dependemos de Deus para a nossa salvação. É possível o homem viver sem Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Carl Sagan está no inferno. Zombou, não creu nada em Deus. Oportunidade. Paulo aos Romanos, no capítulo 1, quando ele está falando sobre a depravação humana, do lesbianismo, homossexualismo, ele fala assim, os homens, o homem é indesculpável. Ou alguma Bíblia fala, inexcusável diante de Deus. Porque a própria natureza revela a existência do Criador. Sabe, meu irmão, existem dezenas, centenas de físicos aí nesse mundo que não acreditam na existência de Deus, na evolução das espécies, que ele fala. Mas sabe, chega um ponto que esses homens vão estudando, estudando, estudando. Eles admitem que tem uma obra por trás, alguém criou, só que eles não admitem que é Deus. O problema está aí. Ele sabe que isso não veio a existir assim. Tudo isso, porque a Bíblia fala, sabe, que Deus criou, planejou e sustenta. Nós é que estamos estragando. E a salvação é a maior prova que nós dependemos de Deus. E eu vou encerrar. Nos Estados Unidos, essa ilustração que eu vou contar é real, é uma parábola, mas que aconteceu realmente. A irmã, como estudante da palavra, Alguém acha que a parábola do de Lázaro, o rico e Lázaro, não foi uma ilustração de Jesus. Ele está me ensinando, mas é o único ensino de Jesus que uma pessoa recebe nome ali. Ele contou várias parábolas, né, tudo, mas que tem o nome de uma pessoa é só na parábola de Lázaro. Então isso aqui é verdade. Um pastor conferencista, ele foi convidado para fazer uma série de conferências numa igreja nos Estados Unidos. E nessa cidade tinha um médico que não acreditava em Deus e zombava, não queria nenhuma conversa com os crentes. Zombava mesmo. Quando ele soube que era esse pastor que ia lá, ele falou assim, arrumou um monte de médico, vamos lá, vamos acabar com esse culto desse homem aí. Aí entrou na igreja. E o pastor começou a pregar sobre a salvação da alma, que nós temos uma alma e que essa alma é eterna. Então ele falou, eu peço a palavra no meio do culto. Pastor, o senhor está pregando sobre a salvação da alma. Eu não creio na alma, não creio em espírito, não creio em Deus, não creio em nada. Eu vou provar para o senhor que alma, esse negócio, nada existe, isso é tudo invenção de homem. Aí o pastor só ouvindo, eu vou fazer umas perguntas para o senhor que vou provar que a alma não existe. Aí perguntou assim, pastor, o senhor sabe os 5 sentidos? Ele falou, sei. Então eu vou perguntar para o senhor já ouviu uma alma? Aí o pastor falou assim, não, eu nunca ouvi uma alma. Pastor, o senhor já sentiu o cheiro, sabe, de uma alma? Ele falou, não, nunca senti o cheiro de uma alma. O senhor já provou comer o paladar de uma alma? Ah, o pastor falou, não. Mas o senhor já viu uma alma? Aí o pastor falou, não. Aí ele virou para ele e falou, está vendo? São 5 sentidos, 4. O pastor está dizendo que nunca percebeu isso. Isso prova, é evidência de que a alma não existe. 4-1. Só que Deus dá resposta na hora para esses zombadores da palavra. Aí o pastor falou assim, meu caro, o senhor é médico, não é? Falou, sou médico formado, isso tudo. Aí ele perguntou assim, então doutor, o senhor já ouviu uma dor? Aí ele falou, não, as pessoas gritam de dor, mas eu nunca vi a dor. O senhor já cheirou uma dor? Ah, o médico, não. O senhor já comeu uma dor para sentir o paladar da dor? E o senhor já viu uma dor? Não, não. Aí o pastor falou assim, mas o senhor já sentiu uma dor? Ele falou, claro, eu sinto dor. Quando ele perguntou para o pastor, dizendo assim, você já sentiu sua alma? Ele falou, claro que eu senti. Eu sou salvo em Jesus Cristo, pelo Espírito. Eu senti, eu tenho uma alma, um Espírito. Aí quando o pastor perguntou assim, o senhor já sentiu a dor? Claro que eu senti, eu sinto dor. Aí o pastor falou, está vendo, meus irmãos? 4-1 que não existe dor. Não é? 4-1. Todos os outros 4 sentidos, ele diz que não, mas ele sente a alma. Sabe, meu querido irmão? Sabe, meu prezado? Deus. Quando Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 6:19, ele diz assim, ou não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo, que habita em vós, porque vocês foram comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e corpo, os quais pertencem a Deus. Jesus, em João 14, ele vai dizer assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai ficar alguém com vocês, o Espírito Santo, o qual o mundo não conhece nem o pode receber, mas vós o conheceis porque ele habita em vós. Sabe? Essa é a presença de Deus na vida do crente. O Salmo 139, versículo 4, que eu li alguns versículos para o irmão, fala assim, antes sem que haja uma palavra na minha língua, tu já o sabes. Não há possibilidade nenhuma de ninguém, nem crente, nem pecador, sabe, se esconder da presença de Deus. O salmista diz assim: se eu subir aos mais altos céus, ali tu estarás. Se eu descer aos mais profundos mares, tu também estarás. De onde fugirei da tua presença? Aí ele diz assim: as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Uma explicação, no sentido de haver uma tentativa humana de tentar se esconder de Deus. Não há possibilidade, sabe? E só o crente sabe disso. Você sai com a presença de Deus e sabe que vai ter alguma coisa errada e você não vai fazer, porque o Espírito Santo que habita vai te convencer. Ah, eu vou fazer isso. Ah, o pastor não está vendo mesmo, o diácono lá da igreja lá, o irmão não está vendo, então eu vou fazer. Quem é que vai saber? Pelo menos 5 pessoas já sabem: você, o Espírito Santo, Jesus, Deus e o diabo. Então nós dependemos de Deus, sabe, meu querido, para a nossa existência, para a nossa salvação. Encerrando, na igreja que eu fui pastor, na Igreja Batista do Horto, um irmão comprou um armáriozinho desse de cozinha, de banheiro, quer dizer, para colocar lá no banheiro dele. Aí ele gostava de mexer. Então, a instrução, ele começou, fez os furos com a furadeira e começou a parafusar. Aí tinha uma estantezinha, mais ou menos dessa grossura, de vidro. E tinha, ensinava como colocar. Ele colocou, só quando caiu da mão dele, pá, quebrou. Aí ele falou: meu Deus, e agora? Ah, eu soubesse, eu tinha chamado um técnico, não sei o que lá. Aí ele voltou na loja onde ele havia comprado aquela estante. Aí chegou para a moça e falou assim: olha, eu comprei essa estante, eu estava montando e caiu a estantezinha assim de vidro e quebrou tudo. Você não tem outra para vender aí? Aí a moça falou assim: mas como o senhor é uma pessoa de sorte, hein? Falou: olha, a moça representante da loja dessa fábrica, ela está ali, está montando o estante, o senhor vai lá e falar com ela. De repente ela quebra o galho para o senhor. Aí ele foi lá, contou a mesma história para a moça. Aí a moça falou assim: qual é o seu nome? Ele falou assim: foi, o senhor quebrou? Foi, eu quebrei. Falei: vamos fazer o seguinte, eu vou escrever para a loja e vou dizer que o senhor tem a nota fiscal? Aí tenho. E vou dizer que o senhor recebeu o caminhão da empresa, chegou lá e quando o senhor foi abrir, a estantezinha estava quebrada. Aí esse irmão falou assim: já pensou? A moça não sabia que eu era crente. Que oportunidade, eu não sou trouxa. É isso, eu vou dizer isso. É, põe aí, manda vir outra aí. Chegou quebrado na minha casa. Quem é que vai saber? Quem é que vai saber? Mas a questão é que o Espírito Santo de Deus, ele convence, ele fala, ele ensina. Aí aquele irmão falou assim: muito obrigado, meu jovem. Eu sou crente em Jesus Cristo. E isso aí é mentira. E eu sou filho de Deus. E foi a oportunidade dele testemunhar de Jesus. Sabe? Porque quem sabia e conhecia aquele momento era unicamente Deus. O Espírito e Jesus e a moça e aquele irmão. Sabe, meu querido irmão, nós dependemos de Deus. Você vive, você existe. Nós existimos pela misericórdia de Deus para conosco. Não há possibilidade. Namorados, não é? O namorado no escurão, vou dar aquele amasso, fazer coisas, né? E até talvez praticar fornicação. Hoje está tão comum, a televisão está ensinando tanto isso, que a grande parte dos namorados mantém um relacionamento íntimo como se fosse casado. Eu vi uma expressão dizendo assim: o meu namorido, na televisão, namorido. O que é namorido? É uma mistura de marido com namorado. Não. Então, todas as coisas que o casal faz, a pessoa fala: porque hoje tem um monte de recursos, né? Preservativo, pílula, uma porção de coisa que você pode. Mas, meu querido irmão em Jesus Cristo, meu jovem, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aonde você vai, Ele estará com você lá. Ninguém pode se esconder de Deus. Nós dependemos dEle para a salvação e, consequentemente, o nosso testemunho. Sabe? Em tudo. Então, meu querido, é impossível o homem viver sem Deus, mesmo que ele não admita isso, mas é impossível. O nascimento, a manutenção aqui na terra, a respiração, a alimentação, tudo isso, e acima de tudo, a minha, a sua, a nossa salvação. Que Deus nos abençoe.